10 horas e 15 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e hoje é dia 12 de dezembro de 2013. No próximo dia 18, uma quarta-feira, vence o prazo para adesão ao Refis Foz, o Programa de Recuperação Fiscal do município. Eu estou na linha neste momento com o Ademar da Silva, ele que é secretário municipal da Fazenda aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Como é que está a procura por adesão a este programa de recuperação fiscal? Olha, atualmente está meio fraca essa procura, em razão até mesmo de nós termos já feito um refis no início do ano, então a maioria da população já regularizou a situação no início do ano, né? Então, atualmente estamos com uma procura menor, né, do que nós tivemos no início do ano. E provavelmente, pelo que estamos vendo, vai continuar dessa mesma forma, né? E também esse período nós tiramos um pouco do atendimento da secretaria e passamos para o escritório de contabilidade. E as empresas que têm os escritórios, que têm o responsável técnico, eles mesmos podem entrar e fazer o parcelamento das dívidas, né? Onde também diminui um pouco do movimento na secretaria e passa para o escritório de contabilidade também. Agora a gente sabe que sempre que temos prazos, o brasileiro tem um hábito que é o de deixar para a última hora. Essa informação de que, por enquanto, a procura está pequena, serve aí também como incentivo para que as pessoas procurem a Secretaria da Fazenda e não enfrentem filas, como se supõe que pode acontecer já nos dois últimos dias do prazo? Geralmente o brasileiro sempre deixa para a última hora, né? Mas como nós vimos no anterior, começa uma semana antes do prazo a aumentar o movimento, né? E o movimento aqui nessa semana não chegou a ter um aumento significativo, né? E, então temos que esperar dessa forma até o final, né? Eu creio que não vai haver atropelo nenhum. Que dívidas podem ser reparceladas, refinanciadas nesta edição do Refis Foz? Essas são as dívidas tributárias e as não tributárias também. Todas as dívidas que o contribuinte tem com a Secretaria da Fazenda, com o município, ela pode ser parcelada, né? Então, toda e qualquer dívida, ela está abrangendo, né? Tanto a tributária quanto não, esse parcelamento, né? No caso dos contribuintes, pessoas físicas, eu imagino que a principal dívida procurada seja a questão do IPTU. É possível obter descontos com relação a juros e multas? Sim, se pagar à vista tem um desconto de 100% no juros e multa, né? E daí, de acordo com o parcelamento, vai diminuindo esse desconto, né, de acordo com o número de parcelas, né? E pode ser até 36 vezes. Para quem tem dívida até 300 mil reais, e para quem tiver uma dívida acima de 300 mil reais, era contemplado com um parcelamento de até 60 meses. Horários de atendimento na Secretaria Municipal da Fazenda, como é que está funcionando? Nós estamos trabalhando das 8 às 17, sem intervalo de almoço, né? Entretanto, a senha nós entregamos até 16 horas em razão do pessoal que está interno para ser atendido até sair o último, né, da secretaria. E a entrada na secretaria está acontecendo ainda por aquele acesso alternativo em razão de obras que ocorrem ali do lado ou já está acontecendo pela Avenida Brasil? Sim. Não, por enquanto ainda está pelo Almirante Barroso em razão da construção aqui, em virtude da segurança para a população. Então foi feita essa entrada pelos fundos, né, pela rua Almirante Barroso e não pela Avenida Brasil. Para quem não tem disponibilidade para ir presencialmente à Secretaria da Fazenda, existe também uma opção de parcelamento, de renegociação através da internet? Como é que funciona? Não, por enquanto a internet, somente as empresas de contabilidade, no módulo contador, pode fazer, né? Isso é um projeto que nós temos para o futuro, disponibilizar para toda a população o parcelamento e a verificação de sua tendência junto à Secretaria da Fazenda, mas é um projeto que tem que ser trabalhado, né, paulatinamente, não pode ser atropelado, em razão até mesmo da legalidade, né, tem que fazer alteração de lei, uma série de requisitos para colocar à disposição, né? Então, a princípio, ele teria que vir até a Secretaria da Fazenda, pessoa física, e caso ele não possa, ele pode nomear um procurador, e o procurador vir no nome dele fazer o parcelamento normalmente. Prazo, portanto, até o dia 18 na Secretaria da Fazenda, 18, uma quarta-feira. Quem perder essa oportunidade para o próximo ano, uma das intenções da Secretaria é diminuir a ocorrência desses programas de recuperação fiscal? Na verdade, a nossa intenção é não ter mais os requisitos, porque ela é um incentivo ao não pagamento do tributo no prazo legal, né? Então, é uma última oportunidade de todos regularizarem, né? Porque já tivemos dois no ano, né? E a nossa intenção é não fazer mais refis durante os outros anos, né? Tá? E eu estou lembrando também, esse refis, até o dia 18 é para vir fazer o parcelamento, né? E eu até mesmo para emitir a guia aqui na Receita, na Secretaria da Fazenda, né? O boleto à vista. Entretanto, o pagamento pode ser efetuado até o dia 23 de dezembro, né? Que seria na segunda-feira que vem. Ou seja, informação importante para o contribuinte. Após o parcelamento, né? Informação importante para o contribuinte, justamente existe essa possibilidade também. O pagamento ele não precisa ser até o dia 18. Secretário Ademar da Silva, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da CBN. Obrigado a vocês pela oportunidade. Tenham todos um bom dia.